bagagem. Queria tá navegando e te contando e te falando o quanto que eu te amo. A gente se abraçando, a gente se beijando, nosso amor pelo ar vai se espalhando. Não conheci o amor, só conheci a bondade. Hoje conheci você, que é amor de verdade. O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar, fico meio perturbado quando vejo seu olhar. Você quem me faz feliz e me faz delirar. E você quem fez eu por te apaixonar. Vou estar com você quando mais precisar. Querendo ou não querendo, comigo pode contar. Tá acabando.